pessoas te desprezam e muitos embaraços não conseguem entender. Às vezes em teu quarto você chora e soluça. Escalada da noite, já não tem mais o drama daquela solidão.